produzir base nem se fala, né? Era coisa que era, era impossível. Você não tinha condições de ir até um estúdio e produzir uma base, tá ligado? Mas ao mesmo tempo era encantador, tá ligado? Porque você guardava o dinheiro o mês todo, tá ligado? Pra você ir lá na loja de disco, especificamente na galeria 24 de maio, pra comprar uma base, tá ligado? Quando você chegava lá na loja de disco, lá, mano, na Trux, né? Enfim. O cara colocava aquele som, mano, aquele grave batendo, mano, lá tudo certinho, muito bem regulado, cara. Era encantador, cara. Então era isso, as dificuldades eram total, porque você mora fora do né, mano, do centro da cidade. E ainda, basicamente, você morar na periferia, você pegar o ônibus e guardar o dinheiro o mês inteiro pra comprar uma base. Né, mano, porque a base antigamente era o nosso instrumental pra você cantar, cara. E às vezes você chegava na loja de disco, você corria o risco de você não ter aquele disco daquela base que você pensou. O cara falou, pô, não vendeu faz 20 dias atrás, cara. Você falou, pô, não acredito e tal. Porque também o cara também não podia ficar guardando pra você, né, cara? Automaticamente que você foi pegando, ia pegando a amizade, né, mano, com o pessoal, os caras iam guardando, mas a dificuldade era total mesmo. Bom, primeiramente, pra mim, o que foi mais difícil fazer rap foi a falta de conhecimento, acho que foi a falta de conhecimento e até mesmo a falta de acesso. Foi um dos principais fatores, assim, que contribuiu pra dificultar um pouco na... No fazer rap nos anos 80, 90, era osso, meu compadre. Mó dificuldade pra comprar um disco americano de uma base instrumental. Dificuldade pra ter acesso a uma bateria eletrônica, a um computador, pra produzir uma base própria. Dificuldade pra cantar, tinha que pedir os caras das equipes de baile. Pedir pros DJ um espacinho pra cantar uma música. Era difícil. Osso! Osso como se... A maior dificuldade que a gente tinha era a questão de equipamento, a questão de softwares, tudo que vinha a facilitar aí as produções, né? A gente fazia muito show com base gringa. Ou quando tinha algum equipamento, um sampler, a gente sampleava o loop de algum trecho de alguma música, de alguma base, enfim. E aí tentava desenvolver alguma coisa em cima, fazer um show em cima daquele loop. Né, acho que essa foi uma das maiores dificuldades comparado com hoje. Então, mano, a maior dificuldade de fazer rap nos anos 90 era transformar em uma parada profissional, tá ligado? Fora isso aí, era trabalho, mano. Era muito trabalho, muito sonho, muita conquista. E plantar pra colher. Era isso que tinha que acontecer. Tinha que trabalhar muito. A dificuldade era só ter como trabalhar. E a gente não tinha muito poder de produção, tá ligado? Fora isso aí era estudar pra ter conhecimento e conquistar as coisas. Nos anos 90 foi da hora, tipo. Nos anos 90, fazer rap no Brasil era descoberta, na verdade. Acho que essa era a maior dificuldade, de tentar descobrir como funcionava a parte técnica e tudo mais, já que não se tinha uma cultura de produtores e no Brasil de equipamento. Então acho que anos 90 foi uma descoberta, né? Pra todo mundo. Principalmente pra mim e pro Som 3, eu acho que esse é o maior marco dos anos 90. O rap pra nós e pro rap no Brasil.